Salvador, uma boa noite, 3152, ponte espera no zero, próximo. 23152, autorizado a linha aérea, decolar pista no zero, vento de 100 graus, 099, ajuste no zero, 12. Autorizado a linha aérea, decolar no zero, 3152. Semana do ponto de espera, gol no 889. Sim, time pronto. Estou pronto, gol no 889. Boa noite, Osmar, agora mantém pista no zero. Assim, mantenho no zero, no 889. Zuno 52 decolou o Zuno 0, chama agora o controle em 119 decimal 35, tem um bom voo, senhor. 1935 3152, uma boa. MA310, submantenha o nível 350. Chame Centro Recife no 26, decimal 85, alterno no 33, decimal 65. Atenção para o 35 e vai chamar Recife agora. 2685, alterno 3365. Boa noite, Ana. Boa. Oi, Salvador, uma boa noite. Tá 3152. Então, 3152, boa noite. Contato radar, submantém o nível 330, sai da PUC. 330 na PUCA, 3152. A possibilidade de projetar Caju, senhora? Aguardo coordenação, 3152. 3152, aguardando, obrigado. Oxené 6201, submontanha nível 380, chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 1251, alterna 13325, Oxené 6201, grato, boa noite, bom trabalho pra vocês aí. Boa noite, bom voo. A 3152, da presente voo em Maceió. Obrigado, senhora, da presente Maceió, 3152. Decolou o Zuno 2, chama agora o controle 119, decimal 35. 1935, 989. Boa noite, controle, Zuno 889, da Euleda. Controle Salvador, boa noite, voo 1076, Whisky. Salvador, 9642, escute a informação do AX, aguarde cópia para confins, senhor. Nível de voo 360. RAG, informação AXVEI com confins, aguarde. Gol no 076, acione identificação, autorizado chegada a mar e desse mantenha o nível 060, o ajuste no 012. 1012, 060, Mari, gol 1076. Papá Hotel Delta, desse mantenha 2000 pés, o ajuste no 012, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Ok, com 1012 descendo para 2000 pés, reportar estabilizado ILS, tá 1-0, Papá Hotel Delta. Salvador, o Webjet 6747, ciente da X-Ray para autorização. Ciente, número 2 para cópia, aguarde um minuto, senhor. Aguarde. Quatro, decolou os 1-5, chama agora o controle em 1-9-35, bom voo. Obrigado, boa noite. Rio, 9642, pronto para cópia. 9642, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360 via Upper Zulu 16 até Dotba, após direto. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto, posição Bridge. Controle 119.35. Transponder 5562, Rio 9642. 9642, autorizado 360 para Confim. Via antes o 16, Dot vai depois direto com o FII. Decolou da 190, curva direita da El, Leda, Brigitte. 5562 transponde com o trânsito de saída 1935. Chama pronto. 9642. Protegimento correto, Rio 9642. Chama para o funcionamento. Web 6747, pronto para cópia? Afirmo, prossiga. Objeto 6747 autorizado para Sierra Bravo Golfo Mil, nível de voo 340 via Aprozulo 21 até Trive, após direto Poços. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida Arbor. Elefa Sagaz. Controle 119.35. Transponder 5571, Objeto 6747. Objeto 6747 autorizado para Guarulhos, nível 340. Pela Upper Zulu 21, após Trive e Poços. Decolando da 10 com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, na proa de Sagaz. Controle 1-1-9-3-5, transponder 5571. Correto, Web 6747, confirme somente seu portão. No gate 03. Portão 3, chame pronto para o posicionamento, senhor. Sente. Submantenha o nível 330, chame centro Recife 126.85, alterna 133.65. Centro Recife 330, Recife 126.85, centro 3365, centro 3152, uma boa noite. Boa noite. Né, 6303? Prossiga, senhor. Eu saberia qual a saída prevista para São Paulo na proa da posição Judas? 25360, 1889. Judas não é a posição das mais usadas aqui, mas eu checo e já te digo. Sim. suficiente. A nosso plano é via Upper Zulu 21. Aí você só de coordenar a saída que eu não tô conseguindo encontrar aqui a mais provável. Muito bem, pela Upper Zulu 21, a subida é Arbor, Elefa, e a partir de Elefa segue na proa de Sagaz, Upper Zulu 21, senhor. Mas somente me confirme, hoje não é 6313, é isso? Sim, 6313. Gente, então vou encontrar em Tranquilado com o centro, porque o plano que eu tenho aqui para o senhor é via para o Whisky 50, senhor. Eu já entro em contato com o centro e já volto com sua autorização 6313. Gente, o que tem aqui no repetitivo é Judas, Debit, Upper Zulu 21, Babem, Kubli, Pirassununga. Papa Delta. Paldeu Delta, tráfego avistado, ajuste 1013, confirma, intenções de pouso, pista 10 ou 17, senhor? 17. 17, ciente, então chame no externo para o cancelamento do plano. Positivo, vou chamar no externo, então. 1076, autorizado ILS já? Sim. Autorizado ILS, ficou 1076. Terra para o cancelamento e passe pela direita 97. Obrigado, Delta. Plano cancelado agora aos 2-0. Curva esquerda, autorizado base pela direita, pista 1-7. Chame de base para final, trem baixo travado, Papa Hotel Delta. Chamada de base para final, Papa Hotel Delta. 3. 1-0-3 na ponte, 4.000 pés descendo. Total 9907. Está de base para final da 97, baixo travado, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta tem pouso autorizado na pista 97, vento 090 graus, cono 09, ajuste 1013, Papa Hotel Delta. Ok, agora com 1013, pouso autorizado, Papa Hotel Delta. Sono 604, passando nível no 60, chame Centro Recife no 26.85, alterno no 33.65. 2635, 3365, boa noite. 1-2685, 1-3365, boa noite. Boa noite, Delta. Papel Delta, seu solo foi os 23, autorizado Backtrack, chame levando, parte do bata, senhor. Thank you. passando 185 para Cono 50, informação é a X-Ray. São 3305, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 3. 050 com 1013 é o ajuste, São 3305, chegada a Mari. Controle Salvador é azul 4209, para o nível 180, perdeu contato com o centro. Azul 4209, acione identificação, autorizado chegada a Bonfi, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 3. 050 na Bonfi, com 1003, azul 4209. Pochner, 6313 na escuta para cópia. Na escuta, 6313. Pochner 6313, autorizado para Sierra Brava, Golfo Mil, nível de voo 360, via para Zulu 21 até Papin, após direto Kip, correção, direto Kubli, após direto PSN, após direto. Decola pistão no zero com curva à direita, subida Árbor até a posição Elefa, após Sagaz. Controle 119 decimal 35, transponder 5572, Pochner 6313. Ok, 360, Upper Zulu 21, Paben, depois Kubli, depois Pirassununga, após Serra 90. Decolada 10, curva direita, saída Árbor, Elefa, depois Sagaz, 1935, controle, 5572, Santos Mole, 6313. Correto, 6313, portão 5, chama impulsionamento, senhor. Chamará, muito obrigado. Uno 076, passando Duna, complete aproximação, torno no 8 decimal 6. 86, gol 1076 até já. Até. Total 9907, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Ok, reportará estabilizado na X-Ray da pista 1-0, descende para 2 mil pés, ajuste 1013, total 9907. Azul 4209, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 4 mil pés com 1013, azul 4209. E Salvador, boa noite, gol 1076, duas milhas externo, baixar travado. Boa noite, 1076, tráfego avistado, ajuste padrão, tem pouso autorizado, senhor, pista no 0, o vento é de 090 graus com 109, gol 1076. 3 autorizado pouso, gol 1076. Rio 9 2 4 2 4 2 Transamérica, rodovia 0240, perna 40. 9642, autorizando o taxi via pátio, Índia em Alfa, deu ponto espera pistando zero, ajuste padrão, chame pronto para o decolagem no ponto espera pistando zero, Rio 9642. 9642, tá bom, de táxi, não copiei, poderia repetir? Obrigado, Romeu Sierra X-Ray, pronto para cópia? Sierra X-Ray autorizado, Sierra Bravo, Bravo Hotel, 105 direto, decola da pista 10, primeira curva à direita, no corredor Axé. No corredor Axé, restrito a 1000 pés até o farol da Barra, até a liberação do controle Salvador em 119 decimal 35, aciona 5560, Romeu Sierra X-Ray. Salvador, boa noite, é o Rio 5972, transferência cruzando 275 para 160, Rio 5972, boa noite, acione identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 3. 050, ajustado, padrão, da Juliette, chama, boa no resto. Confirme, já pronto o posicionamento? Livre, chame táxi, frequência 118.612, confirme. Para decolagem pista no zero, gostaria de decolar a partir das interseções da cabeceira no zero? Qual a partir de decisão dela, senhor? Então, chame para o táxi, Romeu Sierra X-Ray. Então autorizado a linha de decolagem sem parada, pista no zero, vento de 100 graus, 07 nós. Golo 076, autorizado o portão 612. Era 612, Golo 076, até já. Torre Salvador. Boa noite, total 9907, vai passar o externo, passou o externo, baixou e travou. Sexto, total 9907, tráfego avistado, ajuste no 0 no 3, pouso autorizado, senhor, pista no 0, dentro de 100 graus, 099, total 9907. 9907, está com pouso autorizado, 190. Rio 9642, decolou aos 32, chame agora o controle Salvador em 119, decimal 35, senhor, tenha um bom voo. 935, muito obrigado. Total 9907 no solo 35, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa e Kilo até o pátio 3 nesta frequência 9907. Direita, Alfa, Kilo, pátio 3, total. Torre Salvador é o azul 4209. Tá, avisou a baixar travada. 4209, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, sono no nós, ajuste 1013. Pouso autorizado no zero com 1013, azul 4209. Com 3305, complete aproximação, torre 98.6. Torre 1186, obrigado, uma boa noite, 3305. Boa.